Olá, aqui é a Bárbara do Filhos Desafios do Ministério. A gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da autora Isis Regina, editora Thomas Nelson. O capítulo de hoje diz assim: Mãe, você, seu filho precisa de você. Eles podem contar com isso? Eles podem contar com você? Quando gritam, precisa encontrar a paz em seu silêncio como respostas para se calarem. Quando são indiferentes, precisam que você faça algo diferente, revelando que o amor verdadeiro se supera todos os dias. Quando se rebelam, estão à procura do que perderam dentro de si e precisam de suas mãos para ajudá-los a encontrar as chaves. Quando parecem não ser agradecidos por todo o conforto que você lhes proporciona, precisam do conforto que somente sua atenção e o seu carinho oferece. Quando vão mal no colégio, precisam do reforço da melhor professora que existe, a sábia mãe. Quando se afastam, precisam que você se aproxime. Quando acham que sabe tudo, precisam que você os compreenda e deixe que o tempo ensine que a prepotência é o escudo dos fracos. Quando sonham, precisam que você acredite sempre. Quando se arrependem, precisam que você os perdoe, esquecendo o passado. Sempre que o seu filho precisar, é importante que ele saiba que tem uma mãe que vai orar por ele sempre, sabendo amá-lo. Quem persevera o faz porque crê, e quem crê vê o milagre acontecer. Deixe seus filhos saberem que podem contar com você, pois tudo é possível ao que crê. Amém? Deus abençoe vocês. Bom dia e até amanhã.